É tão difícil aceitar. Ela terminou comigo e não quer mais voltar. Eu sei que agi errado. Te peço desculpas. Vacilei com amor. Estou assumindo a culpa. Me dizem que nunca errou. Errei, trocando seu nome na hora da cama, na hora do ato. A gente fazendo amor. Te chamei com o nome errado. Vacilei, joguei tudo fora, pensando na outra e te dando prazer. Eu parti pra ver, eu parti pra ver. E na hora que eu te dava prazer, eu parti pra ver. Prazer.